ela quer ligação, vida. Como é que cancela aquela ligação que me deixou sequelas? Depois que atendeu eu perdi a razão. Não era sua voz que atendeu do outro lado. Quando percebi seu novo namorado, outro lado da cama já estava ocupado. E aí já era. Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida, quase infartou naquela voz desconhecida. Olha o que aconteceu. Pra quem digitou o número do amor da sua vida, quase infartou naquela voz desconhecida. Olha o que aconteceu. A vida dela, o desconhecido, agora sou eu. Solo Arcanjo, em nome de WS Produções, meu parceiro Vanderlei, vem com o Jabinha ver. Não era sua voz que atendeu do outro lado. Quando percebi seu novo namorado, outro lado da cama já estava ocupado. E aí já era. Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida, quase infartou naquela voz desconhecida. Olha o que aconteceu. Pra quem digitou o número do amor da sua vida, quase infartou naquela voz desconhecida. Olha o que aconteceu. A vida dela, o desconhecido, agora sou eu. Na vida dela, o desconhecido, agora sou eu.